6225 no solo 04, liberando a direita 1219. Direita 219, 6225. Zuno 79, ao completar alinhamento, decolagem autorizada, vento 080 graus, Zuno 09, altímetro 1013. Olha, alinhado, altura decolagem 3, Zuno 79. Alfa Kilo 43 até 1, é 2 e 5. 4-3-4. Sente, Zuno 434 avistado, checa o trem, aguarde liberação de pista livre. Baixado travado, aguardando. Pubs, O 9-2-2-1 no 8-1-6-2. 9-2-2-1 no 8-1-6-2. O Finger é o 4 ou 3? Puta 3-6-3 ou 04? 04-7-3-7, companhia, aproximadamente a 4 milhas da cabeceira no 0. Vente, portaremos. Abaixo trabalho, 9-2-2. 1-4-3-4, golpe autorizado, 80 com 10. Livre pouso, Gono 4-3-4-1. 3-1-7-9, declarado 06-19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Salvador, bom dia, 3-1-7-9. 3-1-7-9, bom dia, suba o 380, saída da El. 380, da El, 380. Autoriza voar da Elta, presente? Vida. Pode ler, então, muito obrigado. Controle o trip 5217 no ponto ideal descida. Desço 040, 5217. 5217, sim. Papá, Mike é com Índia, tá pronto? Tá ok, sente, então é estacionar a frequência livre até já, se for o caso. Né? 434, solo 08, libera a direita ou no 219? 219, direita, agora 434. Paulo Salvador, Gono 434, livrou? 434, bom dia, táxi via Alfa, após próxima à esquerda via Kilo, táxi via Pátio 3, prossegue portão 05 do Pátio Principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, portão 5, Gono 434. 922, no solo azul no 1, libera direito 7219. Direito 7219, agora 922. Solo, gol no 922, liberou. 922, bom dia, táxi via Alfa, após Quilo, cruze o pátio 3, prossegue portão 612 do pátio principal. Alfa, Quilo, pátio 3, portão 612, gol no 922. Salvador 434, confirma a posição 5. Firma 05, o senhor passou aí a posição, foi? Positivo, estou retornando aqui, obrigado. Pegou no 922, mantém a posição. Mantendo, gol no 922. Dois após o parqueamento do Boeing da companhia, está prosseguindo agora para o 05, o senhor prossegue para o 612, quem? 722. Confirme, qual foi o questionamento? Libera a velocidade para o 5217. Afirmativo. Obrigado. Sam 3179, chame o centro. 13325, alterne 1251. 3325, alterne 251. Autorizado. C5217 está autorizado, ele é repórter estabilizado. 5217, Romeu Zulu, Foxtrot, Kilo, prossiga. Gente, pare no nível 065 e chame o centro para a sua para autorização. Pare no nível 075, chame o centro para autorização do plano. No, na frequência 12545, alterne 126 decimal 85. O seu plano aqui no código 5473, acione 5473. Salvador, tá? 125 decimal 45, 126 decimal 85. 5217, passando o externo, baixar travado. 5217, chame torre 118 decimal 6 dúzia. Esse lado, boa. Zulu, Foxtrot, Kilo, controle. 125 decimal 45, 126 decimal 85. Corre, trip 5217, bom dia. Informação índia, bom dia. Bom dia, 3304, identifique, dentro 040, chegada Bonf. 040, Bonf. 5217, ciente, baixado e travado. linhas aéreas 5217 no solo, os 24, liberar a próxima direita via Eco 1219. 5217, ciente. Ciente, desça para 1.500 pés e forme rotatório. Solo azul 9136. Solo trip 5217, bom dia. Bom dia, trip 5217, táxi via Alfa, após Kilo, táxi via pátio 3, prossegue remoto no 4, pátio principal. 5217, gente. Azul 49136, bom dia, informação Índia para Recife, confio 370. Afirmo, tem a Índia, no aguardo 370. Do 9136, Recife, nível 370, está autorizado, aerovia para os 58, decolada 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5505, frequência do controle 119.8. Autorizado até Recife, na 370, a aerovia Upper Whisky 58, curva esquerda na pista 10, Puca, Aracaju. E 5505, transponda 198, controle azul 9136. Batman, pronto, pushback, azul 9136. Ajuste padrão 1013. 1013 ajustado. Polo Salvador, muito bom dia. O 2223 da Passareiro. Tá no P3, posição 1 com informação Yankee, autorização Vitória da Conquista. Para Solo, chamou? Passareiro 2223. D223, eu tenho 260, Vitória da Conquista. Copia, tá certo, informação, a Chase India. Afirmativo, copia. Passarela 223, autorizado, Vitória da Conquista, nível 260. A rota é direto, DCT, decolador 1-0 com curva direita, subida gole, após Eval, após direto. Aciona 5504, frequência do controle 119.8. Ok, autorizado 260, decola no da 10, curva direta, Gole, Eval, DCT, 5504, transponder, chama 198, controle de saída 2223. Correto no parte 3, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste 10113, padrão, passareiro. Obrigado, chamará. América 980, squawk ident descend to 040, bom for arrival. Alright, América 980, descending to 040. 03304, desça para 2000 pés, reporte estabilizado, LS, ajuste padrão 1013. Descente 2000, ajuste padrão, reporte estabilizado na LS, 3304. Gente, o Gol 1923, só um minuto para a cópia, porque eu vou checar a sua rota aqui, apareceu diferente do notão previsto. Só um minuto para a coordenação, estou sem interesse, ok? Gente. O senhor teria a rota aí, que o senhor preencheu no plano, Gol 1923, por gentileza? Teria a aparecer 50. Ah, ok, então, sim, gente, Gol 1923, só um minuto. Ah, alguma possibilidade de coordenar a aparecer 58? Eu vou solicitar junto a César Recife, mas é, provavelmente ele vai negar, ok? Pelo Notan, tem que seguir o Notan e tá pela 350 mesmo. Mas mesmo assim eu vou tentar. Muito obrigado, senhor. Salvador, Gol no 43. Informação de autorização inicial. 243. Para o Solo, chão. Gol no 435. 435, Leosa, guarde cópia. Confirma no Evil. 240, teria saído previsto. Israel, Leda, Leos. Confirmar? Tael, Leda e Léo. Tael, Leda e Léo.